Precisa buscar no caminho certo, buscar na direção certa, que a riqueza não é feio você ter muito dinheiro, mas é bom você não esquecer que a felicidade, a magia da vida é ser feliz da pele para dentro. O senhor está recebendo já as vítimas do jogo? As vítimas do jogo. Olha, principalmente do Bet, da Bet. O que está falando a Isilda Alves. O grande problema é que está entrando numa, na, a publicidade está brutal na televisão. Como é uma grande sacanagem fazer propaganda de cerveja na televisão, mas isso fica para outro dia. As Betes. Sim. Presta atenção no que eu lido com pessoas, com jogadores compulsivos há muitos anos. É muito mais forte o jogo do que a droga, até por uma razão muito simples. A droga é o resultado. O jogo, a liberação de serotonina, do prazer, está no ato de jogar. Quando ele joga, por isso que ele já jogou tudo, perdeu Bolsa Família, perdeu dinheiro, perdeu empréstimo, porque é o ato, quando ganha, reforça o comportamento. Mas jogar é o mais grave de tudo. E certamente vai ter algum deputado que vai escrever, muito cuidadoso, jogue com moderação. É. Não. O governo vai ter que aprovar uma lei muito forte, muito severa, vai ter que ser orientado os jovens, as pessoas e os adultos que estão se arrebentando, porque vai ser uma grande causa ao desespero. Bom, o senhor falou que um deputado aí vai ter a brilhante ideia de falar jogue com moderação. Só uma coisinha, já está um comercial na TV e o Galvão Bueno está falando, mas vá devagar, fazendo a propaganda da Bet. É a sacanagem. Ou seja, isso aí vai acontecer o que acontece. Ah, mas cerveja, beba com moderação. As Bets são legalizadas. Tudo bem que as Bets são legalizadas. Lembra do caso dos bingos? Todo mundo, o que teve de gente que perdeu, que suicidou, isso aqui. É a mesma coisa, vai acontecer aqui, não acontece, agora, aquela senha, o negócio é dinheiro, é faturamento, o governo quis tomar conta, porque ele viu que as Betes, por conta da internet, as coisas aconteciam lá fora, não, o dinheiro está lá, vamos trazer o dinheiro para cá. Não conseguiram fazer com o jogo do bicho, então não vamos fazer com o outro. O governo é o maior bicheiro que nós temos nesse país. Sem dúvida alguma. Porque você tem jogo todo santo dia. E não tem nenhuma forma do governo ser responsável para curar essas pessoas que ele mesmo estragou. Sim. Ele mesmo estragou. Né? Olha, 10 horas e 53 minutos, eu vou pedir aí já para a gente começar a fazer as considerações finais. Mas já prometendo o seguinte. Tanto Tereza quanto a Isilda e o coronel, a gente podia marcar assim e abrindo. Olha, nós temos que falar aqui sobre os caminhos do sucesso. Hoje nós falamos sobre bastante droga, que é o caminho do insucesso, mas vamos, né? Nós falar sobre o caminho do sucesso, trazer o Ramalho. Envelhecer. Eita, de forma saudável. É isso que eu quero, porque quando chegar lá na minha época de envelhecer, eu já vou. Lógico, nós somos garotos ainda, entendeu? E como o senhor falou em 120 anos, tem chão. O senhor está falando de 120 anos, que aí eu vou pensar. Lógico. Então lógico. Tá certo. É. A medicina está aqui para salvar a gente. É verdade. Mas não adianta acrescentar anos na vida. Sim. Você precisa aprender a vivê-los de forma saudável e de forma feliz. Não meça a sua felicidade, muitas vezes, pelos metros quadrados da casa que você não tem. Às vezes você tem uma casa que tem, não deu para pôr o piso no chão, não deu para rebocar as paredes, mas se você tiver felicidade lá dentro, você busca tudo. Eu tenho paciente que mora numa casa que tem um jardim de 1 quilômetro quadrado e ele quer morrer todos os dias. Família é tudo. Família é tudo. Matou a charada, Gil. Família é tudo. Bom, Tereza, doutora Tereza, deixa o seu Instagram, suas redes sociais, Tereza Macedo Gama, tá? E eu vou deixar o coronel pro final, porque ó, tá aqui a relação dos 5 livros dele. Mais uma muito, vez, obrigada pela oportunidade. Uma nordestina que trabalhava na roça há 15 anos atrás. Mas você, né, colhia castanha? Aqui. Colhia castanha. E não trouxe uma para nós. Olha, não trouxe. Mas em dezembro castanha. Eu irei passar Natal em casa. Opa! Com pai e mainha. O meu Instagram é clínica... É, o meu... Vamos marcar que eu trago sim, será um prazer. Meu Instagram é Clínica Tereza Gama, tá? E tô aí com esse projeto de trabalhar com mulheres, né? São vários papéis na sociedade no qual eu percebo que estão ficando muito adoecidas. E dentro da minha experiência profissional e como mulher vencedora, como o coronel falou, não só de dinheiro, mas de saber fazer escolhas, né? É, e como a Zilda trouxe aqui, todos contribuíram, eu quero oferecer esse colo, não só como pessoa, mas como profissional. Obrigada. Bom, o Zé Carlos, muito obrigado, Zé Carlos. E eu, também as considerações finais. Pedro, eu vou ser rápido, porque, na verdade, a cereja do bolo está aqui, né? O coronel. E a Isilda? A Isilda, nem se fala que a Isilda é minha companheira de anos, né? Eu levei ela, o coronel, acho que de umas 4-5 vezes. A Isilda foi o maior presente que ganhei. Umas 4-5 vezes que você esteve no sindicato, ela também, a Isilda. A Isilda, ela, eu levei ela várias vezes também no sindicato, inclusive tivemos na Alphaville, em algumas escolas, a Camila Patá também teve. Né? Então, eu sou muito feliz. Eu quero agradecer o Pedro, Duda, o pessoal, a direção aqui da rádio, porque eles me abriram as portas de uma forma que eu chego aqui e não preciso pedir licença, eu vou entrando, né? E eu, sempre quando eu lembro de um amigo, um colega, eu falo, não, que nem o Padre Rosalvino, quando, né? Quando eu vim aqui, agora eu falo que sou seu amigo, daí eu pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Então, é assim, eu sou muito grato, estou feliz. Hoje eu ganhei o dia, né? Pelo fato de você, eu falo você como um amigo, né, que eu tenho você como meu amigo. Eu sempre falo para as pessoas que você foi, acho que umas 5 vezes meu padrinho de medalha, e a última que eu peguei foi de 30 anos, eu não esqueço até hoje, que estava minha filha, estava minha esposa, estava minha família, né, e nós eu salvei uma família, eu salvei você. Pois é, salvei uma família. Mas são milhares e milhares. Isso aí eu me dá uma alegria, que é ajudar Deus a melhorar o mundo. Olha que pretensão que esse cara tem. Mas vamos, obrigado. Cada um pode. Se você melhorar, você que você já melhora. Coronel, obrigado de coração, tá? Pedro, quanto você me pagou? Isildo, quanto nada, eu te cobrei? Nada, pagou. Nenhum, eu lembro que você falava assim, o pagamento é trazer mais um. Trazer mais um. Tereza, brigadão, valeu. Ei, Isilda. Isilda, Pedro. Isilda. E ó... Tá bom. Isilda. O momento aqui é Isilda. Não, o momento não, aqui somos. Eu você, acho que. Você... Olha, eu estou assim, muito grata de revê-lo, ver essa sua disposição salvando famílias. Eu vou te chamar de você porque você é muito jovem, salvando mulheres. Zé Carlos fazendo um trabalho excepcional no sindicato dos comerciários, que quem tiver problema, procura o Zé lá no sindicato. Procura o Zé no sindicato, porque o trabalho dele é fantástico. É ali na Rua Formosa, Rua Formosa, próximo ao metrô. É o metrô Anhangabaú. Anhangabaú. Enfim, obrigada, Pedro, por essa grande oportunidade. Não, muito não, obrigada. Você não tem que agradecer. Nós é que temos que agradecer por você estar aqui conosco. Ó. Terminando agora, vou deixar com o Coronel Ferrarini, mas ó, lembrando, tá aí, ó. Sorteios. Marcelo Kassab, Solange Oliveira, Malcolm Marques, Thiago da Silva Dória, Fábio Godoy, já deixa aí os livros, eles vão retirar, tá aqui, vocês podem ficar tranquilos, isso aqui é pros adultos, tá? Agora, pras crianças, eu levo aqui pros dois. João, dois netos, Pedro, né? E Caetano estão levando, olha... Deixa suas redes sociais e quem quiser entrar em contato também, olha, você tem isso daqui, como é que faz para receber também? Você pode entrar em contato comigo, é só você entrar, Coronel Edson Ferrarini, e você tem um telefone aqui também. Pode dar esse telefone aqui? WhatsApp? Não, é que não adianta, porque... Não adianta, é melhor, o show está em palestra. Quem quiser contratar minha palestra nas empresas que quiser contratar, entra aí, palestra Coronel Edson Ferrarini, @gmail.com. E velho, nós vamos lá, levamos tudo isso aqui para orientar as pessoas. Essa palestra é o pontapé inicial para essa mudança de vida. O show volta ao programa? Quantas vezes o Zé Carlos autorizar. Tá bom, já Carlos, ele, mas autorizar. É ele que manda aqui? É, sei. Ele que manda, ele que manda. A senha é JC. A gente tem o... É JC, é. José Carlos. Aqui é JC. Bom, então... E eu venho aqui, então quando eles forem sair em algum lugar, se eu não tiver levar nenhuma mensagem, eu vou com segurança dele, tomando conta da Isilda, do José Carlos e da psicóloga. Tá ótimo. E nós terminamos o Metrópole Foco de hoje, lembrando que esse programa tem um oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Terminamos o Metrópole Foco de hoje, voltamos amanhã, tá certo? Tchau, fui! Oi, aqui é Ana Castela. Já pensou acabar o ano com R$1 milhão na sua conta? Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Faz de poupança no Sicredi que é premiada. Se liga aí no sorteio final. Tem prêmio de R$1 milhão na poupança premiada Sicredi. Bora poupar! E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaú Capitalização, processo SUSEP número 15414.600253/2024-79. Consulte regulamento completo em www.poupancapremiadasicredi.com.br. Você ouviu Metrópole em Foco. Metrópole em Foco para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Produção Duda Júnior. Apresentação Pedro Nastri. Você pode acompanhar a programação Trianon com som 100% digital. Pela internet, radiotrianon.com.br ou em seu celular pelos aplicativos TuneIn e RádiosNet. Fique sempre ligado com a programação Trianon, a mais paulista das rádios. Quer dizer, eu tenho esperança. I hope. Quer dizer, eu participo. I hope. Quer dizer, eu ajudo. I hope. Quer dizer, eu cuido. I hope. I hope. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Alfavelas e favelas pelas suas marginais. Olá, ouvintes da Rádio Trianon. Acompanhe de segunda a sexta-feira Metrópole em Foco, um programa feito para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Entrevistas, debate, opinião, sempre com a participação do ouvinte que interage ao vivo com nossos convidados. Apresentação do jornalista Pedro Nastri e comentários de Célia Egídio. Aqui, na Trianon, a mais paulista das rádios. Dentro do meu coração. Acompanhe aqui na Rádio Trianon aos domingos, das 10h30 às 11h. História de Imigração, um programa inédito no Rádio Luso Brasileiro, onde resgataremos a memória daqueles que partiram de Portugal à procura de novos horizontes em terras de Veracruz. Produção e apresentação de Martins Araújo e Adriana Cambaúva. A sua terra natal. 18h12. ZYK 650, Rádio Trianon, São Paulo, AM 740, radiotrianon.com.br.